Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Não vai gravar isso aí. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. Quase boa tarde, vizinhas e vizinhos da Vila Anglo-Brasileira. Eu sou a Juliana Notari, moradora da rua Bica de Pedra, artista das marionetes. Como vocês estão? Vocês têm sonhado muito ultimamente? Vou amar escutar os sonhos de vizinhos e vizinhas. Manda para mim no telefone 9982-47909. Eu tô bem, ainda em quarentena, resistindo e sonhando muito, gente. Eu tenho um caderninho que fica do lado da minha cama. Às vezes eu acordo no meio da noite para escrever os meus sonhos. Eu faço isso desde que eu sou criança. Eu queria mandar um salve aqui para o meu companheiro Max Rusar, que opera essa nave. Salve, Max, estamos aqui junto. E todas as companheiras da Rádio TV Mundo Novo. Gente, fiquem ligadas que hoje temos um dia de programação. Sintoniza aí nessa rádio amorosa. Eu também, como na semana passada, dedico este programa a todas as companheiras e companheiros marionetistas, bonequeiras, artistas das formas animadas, guerreiras e guerreiros sensíveis de música, do teatro, das artes visuais, das performances, fotografias, da cozinha. Sem arte, não há vida. Pois é, vamos pensar sobre isso. Tá aí, no cotidiano de todo mundo, a poesia e a arte costura o cotidiano dos sonhos e o cotidiano ali, né? Onde a gente pisa e acorda e vive, né? Esta é a segunda edição, gente, do programa O Sonho da Serpente. Ao todo, serão 14 programas de escuta sensível, de universos íntimos, oníricos, criativos e exagerados. Um exercício de escuta coletiva, de conexão por meio dos sonhos. Será que podemos sonhar o coletivo? Ou simplesmente sonhar além de nós mesmos? Eu, Juliana Notari, apresentarei os programas e provocarei este selvagem ornitonírico que habita todas nós. E Felipe Mancini irá compor uma música para cada sonho contado. Quem estiver me ouvindo e tiver aquela cosquinha assim na barriga ou em outras partes do corpo e tiver vontade de me contar um sonho, manda uma mensagem para o telefone da rádio 9982-47909. Eu vou amar conversar, prosear e escutar o sonho de vocês. Imaginem, vizinhas, se nossos corpos tivessem milhões de orelhas, ouvidos. Se cada poro fosse uma brecha para escutar o mundo, a terra, os detalhes do outro, dos outros, dos seres, dos animais, imaginem. Imaginaram? E agora, conto o sonho da semana passada que o meu companheiro Jário Pereira, artista, multiartista, me contou e agora eu vos conto com a minha boca e com o meu corpo. Em seguida, logo em seguida, escutaremos a composição de Felipe Mancini, especialmente para o sonho do Jairo. E você? Quer compartilhar um sonho comigo? O sonho da serpente. Programa de mundos oníricos com Juliana Notari. A Terra Vermelha, a partir de um sonho de Jairo Pereira. Meu nariz apontava para o céu e o topo de minha cabeça esticava todo o resto do corpo. Era mais uma tentativa de voo. Desta vez, funcionou. Meu corpo se deslocou do chão e eu flutuava e podia ver tudo de cima. Um voo noturno, agradável, fluido, interrompido pela necessidade extrema de descer. Foi o cheiro de terra vermelha que me fez mudar de estado. A cada instante desta descida, parecia que eu ia mergulhar num mar de terra úmida, refrescante. Quando finalmente os meus pés tocaram a terra, meu corpo já estava em outro espaço, sem a possibilidade de definições, uma outra dimensão. Olho para um lado, olho para o outro, olho para todos os lados, respiro no fluxo do ar que contém neste espaço-lugar, escuro, habitado por seres que também têm a cabeça que apontam para o céu. Vejo a falta de claridade que impossibilita o reconhecimento de rostos, mas sinto as presenças destes seres esbeltos, vestidos com trajes de lindeza, que começam a se aproximar. E uma, duas, três, 15, 30, 40 mil mãos me puxam ao mesmo tempo. Não entendo exatamente onde querem me levar ou se querem me desmembrar. Há prazer e dor. E na sincronia contraditória dos sentimentos, lembro que posso gritar. Tento. Tento. E não é verdade. Não tenho voz naquele lugar. E de tanto me puxarem de lá para cá, as mil mãos param, juntas. E alguém, com olhar profundo, vestida de branco, pronuncia palavras molhadas e quentes. Uma fenda imensa se abre no chão da terra vermelha. Um rio caudaloso está ali no andar de baixo da terra e mais um bocado desta população de lindeza e mistério. Será que a serpente colorida habita ou bebe destas águas? Observo a água que corre. Nas minhas costas, vejo uma parede de água que escorre, que jorra. Quero ser ali. Quero estar ali. Descobrir ali. Nadar ali. E mais um ser se aproxima sem aviso. Encosta a mão quente na minha testa molhada do meu corpo ofegante e me dá permissão de subir e sair. Abro os olhos e sinto meu corpo cheio de emoção e energia. Thank you. O sonho da serpente. Um programa de mundos oníricos com Juliana Notari. E essa foi a novíssima, fresquíssima composição de Felipe Mancini, Terra Vermelha, inspirada no sonho de Jairo Pereira, aqui nesse sonho da serpente, nessa costura onírica. E agora eu tenho a honra de conversar com os meus amigos, companheiros, marionetistas da companhia Me Vi Te Vendo, Kleber Laguna e Márcia Fernandes. O nome da companhia, que se dedica exclusivamente ao teatro de animação, em si já é um poema, Me Vi Te Vendo, um haikai. Nascidos no Rio Grande do Sul desde 1998, juntos percorrem caminhos e palcos, com morada agora na Serra da Cantareira. Kleber e Márcia são seres criativos da poesia visual, cinética, e a companhia Me Vi Te Vendo, tão importante referência teatral, mundial, já tem 22 anos percorridos e sonhados. Gente, a marionete, ela permite a abertura de abismos. Ela é subversiva, intrusa, ambígua. A marionete é capaz de fazer pequenos nadas. Ela pode transitar nos devaneios do artista, do público. Ela carrega em si a liberdade. Entre o artista e a marionete, existe um espaço imaginário poético que permite o cruzamento de caminhos e sonhos. Márcia e Kleber, vocês estão aí? Sim! Oi, oi, oi! Eva! Tudo. Como é que vocês estão? Nós estamos indo. Reticência, né? É difícil, né? É difícil definir o nosso estado, né? Nossa ânima nesse momento, né, gente? Sim. Mas ter amigo é bom, sabe? É o que salva a gente. É o que segura a gente. São as amizades. São as pessoas, né? Não tem jeito. E vocês poderiam me falar, pela palavra de vocês e pelo corpo de vocês, quem é a Márcia e quem é o Kleber? Nossa! Ó, a Márcia é essa risada, ó. O Kleber ficou mudo. Esse somos nós, Ju. Ok, aceito a definição maravilhosa. Eu queria que vocês soubessem que eu estou vestida com uma calça maravilhosa de linho branca e uma camisa cor caqui, presente dos meus queridos Kleber e Márcia. Como a gente... É muito importante a gente falar essas coisas, porque faz muito tempo que a gente não se encontra. É verdade, é verdade. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês, ó, começou. Essa calça da Ju, a gente tem aqui em casa um ateliê cheio de roupa que a gente compra pra usar um espetáculo, transformar e usar nos bonecos também. Aí ela vem aqui, ela fica fascinada com as roupas. Aí os bonecos cedem umas coisas, assim, sabe? E ela acha lindo tudo, né, Juju? É, que eu me visto como as marionetes, né? O que vocês estão querendo dizer. E com as roupas e as armas de Jorge, né? Ah, total. Guerreira, somos. E vocês, como que vocês estão passando essa quarentena? Como que, se vocês quiserem contar um pouquinho pra mim... Como que... Eu sei que é bem longa, né? A gente já tá nesse sexto mês aí de confinamento, pra quem tá confinado, quem pode, né? Mas são vários estados, mas eu queria que vocês me contassem um pouco e também se vocês têm sonhado nessa quarentena. Bom, a gente tá... É um estado de apreensão, parece, né? Expectativa. A princípio a gente achava que durasse muito pouco, que ia ser uma coisa meio rápida, mas não, né? Meses e meses nisso já. E pra gente que faz arte, né, vive disso, é bem difícil ficar nesse estágio, nesse limbo de não poder trabalhar, na verdade. Mas, com todo esse peso desse momento, a gente ainda tenta, a gente está tentando se manter ativo, criando projetos e arquitetando coisas, né, tendo ideias e tal, lendo, pesquisando para se preparar, né? Se preparar para quando a coisa acabar. Sim. Para quando, né, encerrar isso tudo. É, né? Porque é uma... Para quem está ouvindo a gente, né, existe uma relação muito forte dos artistas com o público, né? Essa relação, ela não é uma relação só contemplativa. O público também... Não. O público também é criador, né? Sim. Uhum. A gente não faz uma obra sozinho, né? Não consegue. Sim. Não dá, não funciona, né? Sim. E a gente... Nossa, a gente não pode falar demais, assim, entre nós dois, que a gente já começa a chorar, sabe, né? Que a gente já chorou. Sim. E porque a gente tá muito sensível, né, com tudo que tá acontecendo, meu Deus, nesse Brasil, no mundo inteiro, umas coisas inacreditáveis, assim. Então aquilo abala muita gente, sabe? A gente fica muito, muito chocado, muito triste. Então a gente aqui tem o privilégio, né, de morar numa casa que a gente pode sair, tem árvore em volta da casa, a gente mora no meio do mato, né, na Serra da Cantareira, tem árvore, tem bicho, passarinho toda hora, agora estava caindo as folhas e tudo, o chão tá lindo, cheio de folha, então um alento, assim, a carinha, a gente, sabe, poder olhar para a natureza. É um alívio, né, para todo esse pacote completo que virou essa época que a gente tá vivendo. Como se não bastasse o próprio vírus, ainda todo o resto, né? Então, é pesado. Sim, e muitas saudades, né? Porque somos seres agrários, né? É muito difícil esse isolamento. Eu, particularmente, tenho muita saudade de vocês, e por isso que eu decidi entrevistar vocês, eu assumo. Nossa, a gente está sentindo muita, muita saudade, muita falta. Ai, coisa boa, né, Ju? Ai, estar junto com as pessoas é a melhor coisa que tem. Sim. Melhor coisa do mundo. E vocês têm... Como é que tá esse ornitonírico? Ornitonírico, gente, é um animal selvagem que aqui com a Laura Corcoeira e a Silvia Nogueira... Que são as companheiras beijo, aqui. É, a gente... Descobriu que existe um ornitonírico em cada ser. E ele tá bem, assim, selvagem nesses últimos tempos. Eu queria saber se ele tá aí com vocês. Como é que tá esse mundo onírico? Tá grudado. Tá grudado, não desgruda. Nós somos dois, né? Sim. Beijo. Sim. Graças, porque, nossa... Quanto mais esquisito, melhor. Sim. Mistura. Ele é um bicho misturado, né? Ele é. Um híbrido. É um híbrido. É, ele também pode ser uma marionete, né? Porque a marionete é híbrida, né? Então... Sim. E vocês têm sonhado bastante, gente? Nossa, muito, Ju. Muito. Aqui... A gente mora, a gente queria poder mostrar para vocês. Uma hora dessa, a gente pode depois colocar nas tuas redes umas fotos aqui, para o pessoal ver também. A gente está dentro de um sonho, né? Viver no meio de árvore, de bicho, de terra, de coisa, já é um sonho, né? Sim. Cada dia tem um bicho diferente passando aqui. Uns bichos estranhíssimos, microscópicos, assim, que a gente descobre no meio dos galhos, no meio das cascas, das árvores, embaixo das folhas. Uns bichos, assim, incríveis, né? Então, já é um sonho. Então, imagina com que a gente não sonha depois, né? É uma mistureba de... Eu sonho muito com antepassados, meus antepassados, né? No sonho, estou sempre encontrando ele. Todo mundo é mudo. Olha. Eu não sei se porque eu era meio muda quando eu era criança. Eu falava pouquíssimo. E eu tinha uma bisavó índia que eu acho o máximo, assim, que eu fico tentando pesquisar sobre ela com as pessoas da família. Era a mãe do meu avô. E só tem uma pintura dela num quadro. Ah, E ela eu sonho. pintava. Ela Não, pintava? a pintura dela que fizeram dela. Ah, uma É, fotografia. com o Ah. rosto dela, é. E aí eu sonho com meu avô. Eu ficava muito com meu avô quando eu era criança. Então eu sonho com ele, com a minha avó, com coisas e misturo com o que está acontecendo no momento, com as coisas que a gente está pesquisando para os espetáculos. São coisas muito loucas, assim. Então eu misturo tudo, eu faço uma mistureba. E às vezes tem uns pesadelos no meio, né? Quais são os pesadelos que eu tenho? Que eu esqueci o figurino, que a gente está atrasado para a apresentação, que a gente esqueceu o boneco tal. Que o sei lá, tu que tá fazendo espetáculo, a gente não chegou e já tá na hora de começar, aquelas coisas, sabe? Que Sim, artista sonha. sei. Os pesadelos dos artistas. Sim. Já sonhei muito que eu chegava e minhas marionetes não estavam, elas tinham ido embora. É que essas coisas aconteceram com a gente, então eu fico tendo pesadelo com isso, sabe? Sim. Acordo meio suada, assim, sabe? Sim. E outra coisa, eu tô sonhando com determinadas coisas e levanto, por exemplo, aí no banheiro. Eu gosto de andar no escuro. Eu gosto da noite, né? Aqui, a noite é linda, porque tu consegue enxergar as estrelas e em noite de lua cheia, por exemplo, vira um chá de sombras, né? Porque fica hiper claro, né? Tudo aqui, porque tem pouca luz, né? Da rua, fica tudo muito quieto, né? Aqui. Então eu levanto no meio da noite, pelas janelas, assim, tem uma claridade dentro de casa, não acendo luz, nada, e eu parece que eu enxergo as coisas do sonho dentro da sala. Pessoas, por exemplo. Esses dias Uau. parecia que o meu avô tava na sala, sabe? E com o chapéu que ele usava, andava sempre, não tirava aquele chapéu. Aí parece que ele tava dentro da sala e eu olhei assim, pra ele seguir dormindo, até essas coisas, Sigo dormindo, não perco o sono nem nada. E é lindo, assim, as sensações que a gente tem, né? De sonho. E você acha que os sonhos influenciam no cotidiano? Eles têm essa potência de mudança? Eu acho que sim, Ju. A gente já sonhou com coisas que outro dia a gente comentou sobre o sonho e repensou algumas coisas. Não só de espetáculo, mas principalmente de espetáculo. Mas de sonhar com pessoas e dizer, nossa, faz tanto tempo que a gente não fala com fulano, ciclano, a gente liga. Aí a pessoa diz, nossa, tava pensando em vocês, que loucura, que transmissão de pensamento e tal. E eu tenho uma coisa também que pessoas queridas, né, que já se foram e tal, e elas vêm no meu sonho e me acalmam quando tem alguma questão muito assim, difícil, né, tal, de resolver, elas vêm e me acalmam, falam alguma coisa que me deixa bem. Então eu acho que realmente modifica alguma coisa, sabe? Sim. É, a ideia desse programa é essa escuta mesmo, sensível, né, de sonhos de diversas pessoas e tentar entender se esse mundo onírico, que é tão nosso e tão protegido, e que ninguém toca, nenhum presidente inominável pode tocar e decidir sobre os nossos sonhos, nem sobre os nossos desejos, né? Então, essa ideia da gente se conectar mesmo. É uma brincadeira, né? Para a gente se conectar através dos sonhos. E é um E território onde ninguém manda, né? ninguém. Não tem lei, não tem decreto, não tem decisão, não tem assinatura que toque nesse lugar. Isso é fabuloso, né, da gente pensar desse jeito. Sim. Ai, que vontade de abraçar vocês. De tomar um sorvete. Então, vocês poderiam, porque a ideia é que no próximo programa eu vou reescrever um sonho, ou no caso, como vocês são dois sonhos, né, interligados, e vou recontar com as minhas palavras e com o meu corpo. E o Felipe Mancini vai musicar o sonho de vocês. Aí eu queria queria pedir para vocês dois, né, não sei como que vocês pensaram, se vocês poderiam contar para a gente um sonho selvagem dessa quarentena. Nossa, o meu é justamente selvagem. Olha a coincidência. Posso começar? Pode. Então tá, vou eu. Eu sonhei que eu estava andando pela cidade, era São Paulo, mas não era. Eu tenho muito isso também, de ser a pessoa que eu conheço, mas não é a pessoa que eu conheço, de ser o lugar que eu conheço, mas também não é aquele lugar, aquela casa exatamente. Então, eu andava por uma cidade que era São Paulo, mas não era São Paulo também. E ela era meio de lata, enferrujada, era feia, era desagradável a cidade. E eu estava incomodado andando nessa cidade. Pela rua, assim, caminhando mesmo. E os prédios altos e tal, enferrujados, com aspecto ruim, assim, e deserta. A cidade era deserta, não tinha nada. E silêncio, eu não escutava, era um vácuo, uma coisa que não tinha som, aquilo. Eu acho que nem eu me não lembro direito, mas nem eu me escutava, assim, não batia nada, não era nada. Era um lugar ruim. Só que, de repente, essa cidade, meio lata, meio ferrugem, começou a se transformar numa floresta. E uma floresta brilhosa de folhas gigantes, assim, sabe? E tinha raiz gigante, era cipó gigante, tudo muito colorido. Daquela lata corrosiva, assim, que estava transformado, aquilo virou uma floresta gigante. E eu parecia, eu não sei, ou eu era um inseto, eu não lembro como era a coisa. E aí eu percebi que eu estava andando de pés descalços. Aí eu comecei a sentir folha, galho, raiz no chão, e aquele colorido verde, brilhoso, sabe, das folhas, era tudo gigante. Raiz gigante, folha gigante, galho gigante, os prédios eram meio árvores. Aí eu comecei a olhar com atenção esses prédios, árvores, e tinha gente dentro habitando, não sei se era escritório, se eram casas e tal. Era uma cidade grande, feita uma floresta brilhosa, que se transformou. E aí eu fiquei bem, caminhando no chão, assim, pisando em folha, né, sentindo e tal. E aí eu comecei a escutar também. Aí o som apareceu. Tinha pássaro. Eu não enxergava os pássaros, mas eu escutava, sentia os pássaros, a voz das pessoas, e acordei. Acordei do sonho. Uau! Que louco, né? Nossa, Kleber! Parece que você entrou dentro da minha cabeça. Que maravilhoso! Ah, emocionei aqui. Coisa boa. E você, Márcia? Vou te contar um sonho minimalista. Eu tenho sonhos minimalistas também. Que é assim, ó, que me marcou nos últimos dias. É uma sensação. Eu saí daqui de casa e comecei a andar aqui no mato, aqui na serra. E eu andei em lugares que a gente vai mesmo. Eu andei no onde um amigo da gente morava, que era um mato mais plano, assim, a gente podia caminhar no meio das árvores, e ventava muito. Eu adoro vento. E eu acho que é por isso que eu sonho tanto com vento. E aquele vento me batia. Claro que depois, no outro dia, eu acordei e já disse pro Kleber que eu queria uma cena com vento, a próxima coisa que a gente fosse fazer, o próximo trabalho, que batesse no, né, um vento forte, assim, que balançasse a minha roupa, sabe, de cena, assim, a saia voasse alto. E nesse sonho eu andava para os lugares e ventava. Só isso, com o cabelo solto, que eu tenho esse cabelão enorme, e o cabelo voava, ficava meio que em pé, assim. É só isso, eu andando e ventando muito. Nossa. Eu gosto muito das coisas extremas, assim, quando venta aqui, venta muito, muito, que às vezes quebram as árvores enormes. A gente só escuta as árvores caindo no mato, umas árvores grossas, depois a gente vai ver. E vento muito, muito forte. E cai raio também aqui. Cai raio no pátio da gente, aqui fora. E a gente se senta e fica olhando pelas janelas, né? Aí o raio e ventar é a coisa mais linda do mundo. Então eu sonho muito com isso. Eu gosto. Eu acho lindo. E eu, durante o sonho, eu tenho a sensação como se estivesse vivendo aquilo. No momento mesmo, sabe? Eu sinto a sensação do vento, né? No cabelo, sabe? Na roupa. É a coisa mais maravilhosa. Assim, eu acordo tão bem depois. É uma meditação enquanto sonho. Adoro sonhar com isso. E eu tenho sonhado com isso nos últimos tempos, a sensação de estar na natureza, sabe? É um sonho que já aconteceu várias vezes. Sim. Aham, sonho muito com isso. Uau. Tá. Que maravilha, gente. Olha a risadinha dela planejando. Não, é que já vai para o campo da imaginação, né? E como a gente é parceiro de criação, já vai para esse lugar mesmo, né? De, exato. De criação, não tem como, né? Uhum. Gente, eu termino o programa escolhendo e dedicando uma música às pessoas que eu convido, né? Geralmente vão ser pessoas que eu conheço muito, né? E que passam pelo meu afeto. Então, eu fui bem gostoso esse processo essa semana de pensar qual música seria para homenagear vocês, meus parceiros, irmãos, meus chais, né? Como dizem os indígenas. E eu escolhi uma obra do John Cage. Uma obra que chama Dreams, que é sonhos em inglês, né? Uhum. E essa obra, ela foi originalmente utilizada como música para uma peça de dança com o mesmo nome, né, Dreams, do coreógrafo Merce Cunningham, que era um grande, grande parceiro do John Cage, né? Uhum. Então, eu escolhi essa música pelo caráter minimalista que ela tem, e sabendo do minimalismo do trabalho de vocês, né, desse trabalho tão visceral e tão delicado ao mesmo tempo. E pelo artista em si, o John Cage. Eu fiz uma pequena resenha para apresentar para as ouvintes quem é o John Cage. Eu queria que vocês escutassem e depois ficassem aí na escuta da música dedicada a vocês, meus parceiros queridos. Que lindo. Mando um abraço muito forte e daqui a pouco a gente vai se encontrar e vai se abraçar pessoalmente. Vamos. Abração, Ju. Então, beijo, Ju. Fiquem aí na escuta, tá? Tá bom. Beijo. Obrigado. Beijo. Então, ouvintes, a música escolhida para... A música escolhida para esse programa é a música Dreams, do John Cage. Ela tem detalhes muito importantes e para a apreciação dessa obra, né? Como pontuou o meu querido parceiro Felipe Mancini, né? Prestar atenção nas ressonâncias que são sustentadas manualmente com o uso do pedal do piano. É uma peça escrita em 1948 por John Cage e ela tem essencialmente uma única linha melódica, exceto para os últimos compassos. Então, abria se escuta para isso. John Cage nasceu na Califórnia. Ele foi um criador e pesquisador incansável. Sua matéria-prima é o óbvio, o cotidiano, aquilo que está ali todo o tempo, tudo que já existe, mas que passa despercebido ao sentimento geral. É muito próximo aos criadores das marionetes. Ele eleva o barulho, o ruído ao status de música, fazendo o mesmo com o silêncio. Ele busca novas estruturas musicais até descobrir que não precisava delas. Ele foi definido por Augusto de Campos como músico, poeta, pintor, porque o John Cage não era só músico, ele era performer, ele era artista plástico e ele era filósofo. Foi um dos primeiros a escrever sobre o que ele chamava de música do acaso, música em que alguns elementos eram deixados ao acaso, usava processos aleatórios, como no plano poético também. Ficou conhecido pelo uso não convencional de instrumentos e pelo seu pioneirismo na música eletrônica. Então, com vocês, essa grande influência na vida de muitos artistas, criadores, John Cage. Thank you. Dreams, John Cage. Essa música, ela tem essa suspensão harmônica que costura esses 7 minutos e meio e traz esse universo etéreo e onírico, né? Então, foi essa a minha seleção musical para Kleber Laguna e Márcia Fernandes. Um grande beijo para vocês aí na Serra da Cantareira e fiquem bem, que daqui a pouco a gente vai se encontrar. E Sonho da Serpente, programa 2, chega ao final. Eu queria convidá-las para quem estiver sonhando bastante durante esse período tão específico que a gente tem vivido, né? Mande para um recado para o 99824-7909. Eu vou amar escutar e conversar e prosear com vocês, vizinhas. E fiquem ligados que o próximo programa é Você Tem Fome de Quê? Da Ariela, da vizinha aqui do bairro. E durante todo o dia teremos uma programação aí muito, muito especial até às 9 da noite. Um grande beijo. Que o ornitonírico visite o sonho de vocês. E até a semana que vem. Mua! O Sonho da Serpente. Programa de Mundos Oníricos con Juliana Notari.